Ficheiro 17. Niels Bührmann era um tipo de pessoa completamente diferente. Nunca ela passaria a véspera de Natal em casa dele. A primeira coisa que o tipo fizera fora impor novas regras à gestão da conta dela no Handelsbanken. Palmgren nunca tivera problemas em contornar as condições da tutoria, de modo a permitir-lhe tratar das suas próprias finanças. Ela pagava as suas contas e gastava o que lhe sobrava, como muito bem entendia. Antes do primeiro encontro com Bührmann, na semana anterior ao Natal, preparara-se para o embate. Uma vez, frente a frente, tentara explicar àquele sujeito que o seu antecessor sempre confiara nela e nunca ela lhe dera motivos para mudar de opinião. Palmgren deixava-a ocupar-se dos seus assuntos e não interferia na sua vida. Esse é precisamente um dos problemas, dissera Bührmann, batendo com um dedo na pasta, antes de lançar-se num longo discurso a respeito das regras e regulamentações do governo referentes ao papel do tutor. Dava-lhe rédea solta, é isso? Espanta-me que nunca tenha tido problemas. Era um maluco de um social-democrata que trabalhou toda a vida com miúdos problemáticos, meu grande cabrão. Já não sou uma criança, dissera, como se isso fosse explicação suficiente. Não. Já não é uma criança. Mas eu fui nomeado seu tutor e, enquanto desempenhar esse papel, sou legal e financeiramente responsável por si. Abrira uma nova conta em nome dela e era suposto ela comunicar o facto ao serviço de pessoal da Milton e passar a usá-la dali em diante. Os bons velhos tempos pertenciam definitivamente ao passado. Doravante, Bührmann pagaria as contas e ela receberia uma determinada quantia todos os meses e teria de apresentar recibos de todas as suas despesas. Receberia 1.400 coroas semanais para alimentação, roupa, bilhetes de cinema e coisas assim. Lisbeth ganhava mais de 160 mil coroas por ano e poderia duplicar esse valor, trabalhando a tempo inteiro e aceitando todas as missões que Armanskis lhe propunha. Mas tinha poucas despesas e não precisava de muito dinheiro. A renda do apartamento eram 2.000 coroas mensais e, apesar da modéstia dos seus rendimentos, conseguira juntar 90 mil coroas numa conta poupança, a que deixava agora de ter acesso. Isto tem que ver com o facto de eu ser responsável pelo seu dinheiro, explicara ele. Há que pôr alguma coisa de lado para o futuro, mas não se preocupe, eu encarrego-me de tudo isso. Governo-me sozinha desde os 10 anos, cretino. Funciona suficientemente bem em termos sociais para não precisar de ser internada, mas esta sociedade é responsável por si. Interrogara longamente sobre que tipo de trabalho fazia para a Milton Security e ela instintivamente mentira. A descrição que lhe fizera fora a das suas primeiras semanas na empresa. Bührmann ficara com a impressão de que ela fazia café, separava o correio, tarefas adequadas a alguém que era de compreensão um pouco lenta e parecera satisfeito. Lisbeth não sabia por que mentira, mas tinha a certeza de que fora uma decisão sensata. Mikhail Blomqvist passara 5 horas com Wanger e dedicou a maior parte da noite e toda a terça-feira a teclar as suas notas, a montar a genealogia da família num conjunto compreensível. A história familiar que emergia era uma versão dramaticamente diferente da apresentada pela imagem oficial. Todas as famílias têm alguns esqueletos no armário, mas os Wanger tinham um cemitério inteiro. Tivera de recordar, várias vezes a si mesmo, que a sua verdadeira missão não consistia em escrever a biografia dos Wanger, e sim descobrir o que acontecera a Harriet. A biografia serviria só de cortina de fumo e, ao fim de um ano, receberia aquele salário perfeitamente absurdo. O contrato redigido por Froda estava assinado. Mas a sua verdadeira recompensa seria, esperava, a informação a respeito de Venaström que Wanger afirmava possuir. No entanto, depois de ouvir Henrik, começará a perceber que aquele ano não tinha necessariamente de ser tempo perdido. Um livro sobre a família Wanger era importante. Era pura e simplesmente uma magnífica história. A ideia de que o acaso o levasse a descobrir o assassino de Harriet nem sequer lhe passava pela cabeça. Isto é, assumindo que ela fora assassinada e não morrera num estúpido acidente. Num ponto, estava de acordo com Wanger. As probabilidades de uma garota de 16 anos ter fugido por sua livre e espontânea vontade e depois permanecido escondida durante 36 anos, não obstante o olhar omnipresente da burocracia governamental, eram nulas. Por outro lado, não excluía a possibilidade de Harriet Wanger ter de facto fugido, provavelmente para Estocolmo, e subsequentemente ter-lhe acontecido qualquer coisa má, drogas, prostituição ou um acidente puro e simples. Henrik Wanger, pelo seu lado, estava convencido de que Harriet fora assassinada e que o responsável fora um membro da família, possivelmente com a colaboração de alguém de fora. O argumento baseava-se no facto de Harriet ter desaparecido durante a confusão que se instalara enquanto a ilha estava isolada e todas as atenções concentradas no acidente. Herrika tivera razão ao dizer que aceitar aquela missão se situava para lá dos limites do senso comum, se o objetivo era resolver um crime. Mas Mikhail começava a perceber que a sorte de Harriet desempenhara um papel central na família, e muito especialmente para Henrik Wanger. Tivesse ou não razão de ser, a acusação de Wanger contra os parentes tinha um significado enorme na história da família. A acusação fora feita sem ambiguidades durante mais de 30 anos e marcara as reuniões familiares, dando origem a venenosas animosidades que tinham contribuído para desestabilizar o grupo de empresas. Um estudo sobre o desaparecimento de Harriet funcionaria, pois, como um capítulo independente, além de proporcionar o fio condutor ao longo de toda a história do clã. E o que não faltava era fontes de material. Um ponto de partida obrigatório, quer Harriet Wanger fosse o seu objetivo primário, quer tivesse de contentar-se com escrever a crónica da família, seria definir um mapa da galeria de personagens. Fora esse o cerne da sua primeira longa conversa com Henrik Wanger naquele dia. A família era composta por cerca de 100 individuos, contando todos os filhos de primos, em primeiro e segundo graus. Era, na realidade, tão grande que o obrigou a criar uma base de dados no seu iBook. Usou o programa Notepad, www.ibirium.se, um dos excelentes produtos que dois sujeitos do Real Colégio e Tecnologia de Estocolmo tinham criado e ofereciam em shareware praticamente de borla na internet. Poucos programas eram tão úteis para um jornalista de investigação. Cada membro da família teve direito a um documento individual na base de dados. A árvore genealógica dos Wanger remontava a inícios do século XVI, quando o nome era Wangerzad. Segundo Henrik, derivava do holandês Van Geerstad. Se aquilo era verdade, a linhagem mergulhava as suas raízes no século XII. Nos tempos modernos, a família chegara à Suécia, vinda do norte da França, juntamente com o rei Jean-Baptiste Bernadotte, no início do século XVIII. Alexandre Wangerzad era um soldado e não conhecia pessoalmente o rei, mas distinguira-se como um competente comandante de guarnição. Em 1818, recebera a propriedade de Hedeby como recompensa pelos seus serviços. Era, além disso, senhor de uma sólida fortuna pessoal que usara para comprar grandes áreas de floresta em Norrland. O filho, Adrien, nascer em França, mas a pedido do pai mudara-se para Hedeby, naquela remota parte de Norrland, longe dos salões de Paris, para assumir a administração da propriedade. Dedicara-se à agricultura e à silvicultura, usando novos métodos importados da Europa, e fundara a serração e fábrica de papel, à volta da qual Edastato fora construída. O neto de Alexandre chamara-se Henrique e encurtara o apelido da família para Wanger. Desenvolvera o comércio com a Rússia e construíra uma pequena frota mercante de escunas que serviam os países bálticos e a Alemanha, e também a Inglaterra, que assistia, em meados do século, a um forte incremento da indústria do aço. Diversificara ainda mais os interesses da família e fundara uma modesta indústria mineira, bem como várias das primeiras metalurgias de Norrland. Deixara dois filhos, Birger e Gottfried, e tinham sido estes a lançar os Wanger no mundo da alta finança. Sabes alguma coisa a respeito das antigas leis sucessórias? Perguntara Wanger. Não. Eu próprio fico um pouco confuso. Segundo a crónica familiar, o Birger e o Gottfried eram como o cão e o gato, competidores lendários por poder e influência sobre os negócios da família. Esta luta entre irmãos acabou por ameaçar o próprio futuro das empresas, o que levou o pai de ambos a criar, pouco antes de morrer, um sistema, graças ao qual todos os membros da família recebiam uma porção da herança, uma quota parte do negócio. A ideia era, sem dúvida, bem intencionada, mas acabou por conduzir a uma situação em que, em vez de podermos ir buscar gente qualificada e possíveis sócios ao exterior, tínhamos uma administração formada apenas por membros da família. O que ainda hoje se verifica, precisamente. Ninguém pode vender as suas ações fora da família. Hoje, metade dos presentes na reunião anual de acionistas são parentes. O Martin detém mais de 10% das ações. Eu tenho 5% depois de lhe ter vendido uma parte das minhas, a ele e a outros. O meu irmão Harald tem 7%, mas a maior parte das pessoas que vêm à reunião tem apenas 1,5%. Parece um pouco medieval. É ridículo. Significa que se o Martin pretender implementar uma nova política, tem de perder tempo a conseguir o apoio de pelo menos 25% dos acionistas. É uma manta de retalhos, de alianças, facções e intrigas. Wanger fizera uma pausa antes de retomar a história. O Gottfried Wanger morreu em 1901 sem deixar filhos. Ou, mais exatamente, peço perdão, foi pai de 4 raparigas. Mas naquele tempo as mulheres não contavam. Detinham ações, mas eram os homens da família que as administravam. Só depois de conquistarem o direito de voto, já bem entrado o século XX, passaram a ser autorizadas a assistir às assembleias de acionistas. Muito liberal. Não precisas ser sarcástico, eram outros tempos. Bom, Birger Wanger teve 3 filhos, Johan, Frederick e Gideon. Nasceram todos em finais do século XIX. Podemos ignorar o Gideon, vendeu as suas ações e migrou para a América. Ainda hoje lá há um ramo da família. Mas o Johan e o Frederick transformaram as empresas no moderno grupo Wanger. Wanger fora buscar um álbum e, à medida que falava, mostrara a Mikhail fotos das personagens que referia. As do início do século XX mostravam dois homens de queixo saliente e cabelos empastados que olhavam para a câmara sem vestígios de um sorriso. O Johan era o gênio da família. Estudou engenharia e ajudou a desenvolver a indústria da manufatura com várias invenções que patenteou. O ferro e o aço tornaram-se a base da empresa, mas o negócio também se expandiu para outras áreas, incluindo os têxteis. Morreu em 1956 e teve 3 filhas, Sofia, Merit e Ingrid, que foram as 3 primeiras mulheres a serem automaticamente admitidas nas assembleias de acionistas. O outro irmão, Frederick Wanger, foi o meu pai. Era um líder da finança e da indústria e transformou as invenções do Johan em dinheiro. Viveu até 1964. Manteve-se ativo na administração das empresas praticamente até ao fim, apesar de nos anos 50 ter passado para mim as operações do dia-a-dia. Foi exatamente como a geração anterior, mas ao contrário. O Johan só teve filhas. Vanger mostrara fotos de senhoras de seios fartos, com chapéus de aba larga na cabeça e empunhando guarda-sóis. E o Frederick, meu pai, só teve filhos. Éramos 5 filhos. O Richard, o Harald, o Gregor, o Gustav e eu. Michael tinha desenhado uma árvore genealógica em várias folhas A4 unidas com fita gomada. Sublinhou os nomes dos que estavam presentes na ilha de Hedeby para a reunião da família em 1966 e podiam, portanto, pelo menos em teoria, ter tido qualquer coisa que ver com o desaparecimento de Harriet Vanger. Deixou de fora as crianças, com menos de 12 anos, em algum ponto tinha de traçar a linha. Ao cabo de alguma ponderação, também deixou de fora Henrik Vanger. Se o patriarca tivesse tido alguma coisa que ver com o desaparecimento da neta do irmão, as suas ações, ao longo dos últimos 36 anos, enquadrar-se-iam na área da psicopatia. A mãe de Vanger, que em 1966 tinha já 81 anos, podia também ser razoavelmente eliminada. Restavam 23 membros da família, que, segundo Henrik, tinham de ser incluídos no grupo dos suspeitos. Destes 23, 7 tinham, entretanto, morrido e vários outros eram muito, muito velhos. Mikhail não se sentia inclinado a aceitar a convicção de Vanger de que fora forçosamente um membro da família que estivera por detrás do desaparecimento de Harriet. Havia vários outros nomes a acrescentar à lista de suspeitos. Dirge Froda começara a trabalhar para Vanger como advogado na primavera de 1962. E além da família, quem eram os criados quando Harriet sumira? Gunnar Nilsson, com álibi ou sem ele, tinha 19 anos. E o pai, Magnus, estava muito provavelmente presente na ilha, como o tal pintor, Norman, e o pastor, Falk. Falk seria casado? O dono da quinta de Östergarden, Aronsson, e o filho, Jerker Aronsson, viviam na ilha, perto de uma Harriet Vanger que estava a crescer. Que espécie de relação houvera entre eles? Martin Aronsson continuava casado? Vivia mais alguém na quinta, na altura? Quando Mikael acabou de escrever os nomes, a lista tinha aumentado para 40 pessoas. Eram 3:30 da manhã e o termómetro marcava 21 graus negativos. Que saudades da sua cama na Bellmansgatan! Foi acordado pelo funcionário da Telia. Às 11 horas da manhã estava conectado e já não se sentia tão profissionalmente diminuído. Por outro lado, o telemóvel mantinha-se teimosamente silencioso. Começava a deixar-se enquistar numa posição de teimosia e recusava-se a ligar para a revista. Abriu o programa de e-mail e passou rapidamente em revista as quase 350 mensagens que lhe tinham sido enviadas durante a última semana. Guardou uma dúzia. O resto era spam ou listas de mailing que subscrevia. A primeira mensagem que abriu vinha de democrate88@yahoo.com e dizia: "Espero que te enrabem na píldora comunista de merda." Arquivou-a na pasta, crítica inteligente. Escreveu a Erika Berger @millennium.se: "Olá, Ricky. Só para te dizer que tenho a neta a funcionar e que poderás contactar-me quando conseguires perdoar-me. Hedeby é um local rústico que vale bem uma visita. M." Quando sentiu que deviam ser horas de almoçar, enfiou o iBook no saco, dirigiu-se ao café Suzanne e instalou-se na habitual mesa de canto. Suzanne levou-lhe café em sanduíche e lançou um olhar interessado ao computador. Perguntou-lhe em que estava a trabalhar. Pela primeira vez, Mikhail usou a sua história de cobertura. Trocaram gracejos. Suzanne aconselhou-a a falar com ela, quando estivesse preparado para ouvir verdadeiras revelações. Há 35 anos que atendo os Vanger e sei a maior parte dos mexericos a respeito da família, disse. E afastou-se em direção à cozinha.